na pequena capelinha, tanto tempo se passou, uma nuvem tão branquinha a um cego nos deixou. Cantai, hosanas, Deus escuta a nossa voz. Cantai, hosanas, Deus não se esqueceu de nós. Santo Ambrósio milagroso, quanto estou a te dever. Ao meu Pai tu deste a luz e tiraste o meu sofrer. Cantai, hosanas, Deus escuta a nossa. Não se esqueceu de nós. Agradeço a Deus pela fé que se fez luz e poder sentir de perto a mão forte de Jesus. Cantai, hosanas, Deus escuta da nossa voz. Cantai, hosanas, Deus não se esqueceu de nós. Cantai, hosanas, Deus escuta.